então, ora, muito bom dia a todos e a todas e seja bem-vindo à nossa rádio, à Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, então, cá estou mais uma sexta-feira para mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então, espero que vocês estejam todos bem aí desse lado, com saúde, e que tenham passado uma ótima semana, que conte este tempo. O tempo tem estado muito calor, mas tem estado a chover e trovoada. E então, quanto ao tempo, esta manhã temos 14 graus, a 24, a 27 à tarde. E o rajoso, espero que não venha fazer estragos, porque o Beicites fez muito estrago. Ora, então vamos começar com a nossa emissão. E estarei aqui na vossa presença, vocês estão na presença de Lourenço, e estarei na vossa presença das 9 até ao meio-dia. E vamos então começar já as nossas músicas com o agrupamento musical Mosaico, e espero que seja do vosso agrado. E começamos com esta pequena música, com o agrupamento musical Mosaico. E vamos continuar então com o agrupamento musical Wing. E espero que, para quem trabalha, que tenha muita coragem, com o calor que está muito, muito calor. Até aqui também está muito calor. E boa coragem para quem trabalha. Para quem viaja, também muita coragem. Quem for de carro, que meta a clima, porque faz bem, e que tenham uma boa viagem e tudo de bom e muita saúde. Então, começamos com a nossa música e vai ser o agrupamento musical Buin. Diz-me que ainda me amas. Thank you.

vai à fonte e o ano vejo passar. Até o ano aparece e o sol desaparece para ir acompanhar. O seu andar é lindo e o seu rosto é de princesa. Ela é transmontana, é tão famosa, ela é bem portuguesa. E ao domingo à festa, no seu cabelo põe uma fita, e até o povo diz: olha que moça mais bonita. E até o seu perfume fica todo no ar. É a mais linda transmontana e é com ela que eu vou casar. 28 minutos e estão à escuta da Rádio Arco-Íris 96.2. Então vamos ficar com mais uma canção que tem por título Força Maria, para todas as Marias. Vamos lá então escutarem esta música Força Maria e depois vamos ficar com uma página de pub e a seguir continuaremos com as nossas músicas. Faz tu queres martelar e partires o martelinho. Isso não se faz, isso não se faz, isso não se faz na cabeça do rapaz. Isso não se faz, isso não se faz, isso não se faz na cabeça do rapaz. Eu estava já cansado e queria descansar. E o raio da Maria cabeça.

faxina que me faz bem e que me ensina a chorar também. Ora, e continuamos então com o musical de baile e a We Bais On. E então, como está muito calor, eu vou passar aqui uma canção que tem por título Mini Saia. Agora, como há muito calor e as pessoas andam mais um bocadinho à vontade, almoçam nobre, metem as mini saias e andam mais à fresquinha, né? Então, vamos escutar esta música. Mas é de brindar ao céu. A moda da minissaia, todos devem concordar, é de tirar o chapéu. Há muitos anos atrás diziam os meus avós que o mundo estava perdido, quando as garotas passavam com de copos na blusa e com um olhar atrevido. Olha a minissaia, olha a minissaia, que bem que lhe fica com as pernas ao léu. Olha a minha saia, olha a minha saia, todos nós olhamos, não pensem que sou só eu. Olha a minha saia, olha a minha saia, que lindo que é todas andarem na moda. Olha a minha saia, olha a minha saia, juro que me deixam comprida e cabeça roda. Já estou casado, esse foi o meu castigo. Não me contentei olhar, tive que pôr a mão nesse fundo proibido. Assim como Adão e Eva ficaram no paraíso, todos se devem lembrar. A moral desta história, se virem a minha saia, não mexam é só olhar. Olha a minha saia, olha a minha saia, bem que lhe fica com as pernas ao léu. Olha a minha saia, olha a minha saia, todos nós olhamos, não pensem que sou só eu. Olha a minha saia, olha a minha saia, que lindo que é todas andarem na moda. Olha a minha saia, olha a minha saia, juro que me deixam pontido e cabeça à roda. Olha a minha saia, olha a minha saia, que bem que lhe fica com as pernas ao léu. Olha a minha saia, olha a minha saia, todos nós olhamos, não penso em que sou só eu. Olha a minha saia, olha a minha saia, que lindo que é todas andarem na moda. Olha a minha saia, olha a minha saia, juro que me deixam contido e cabeça à roda. compreender a razão de eu te dizer que é que eu não te quero. Podemos ser bons amigos, mas não confessas mais nada. Meu coração pertence a alguém que não merece, por mim seja enganada. Não te mereço, mesmo que queiras ficar. Aqui o amor tem um preço que eu não te posso pagar. Não te mereço, mesmo que queiras ficar. Aqui o amor tem um preço que eu não te posso pagar. Procura a felicidade que o teu coração merece. Para se amar nunca é tarde, quando menos se espera é quando o amor acontece. O mundo não acabou, não fique sem pesticida. Certo vais encontrar, sabe, noutro lugar, o homem da tua vida. Não te mereço, mesmo que queiras ficar. Então esta canção é dedicada a todos os trolhas de maçom que trabalham aqui em França. Para todos os trolhas, ouçam bem esta canção. E boa coragem que vocês têm que ter derivado ao tempo, porque está muito, muito calor. Puxar o pulo para ver se estava do lado, mas ouvi alguém dizer: está tudo desarrumado. Pus o material de fora e durante a construção tive que aturar a bicha e cantava esta canção. Eu sou um trolha, ponho-te uma rolha. Eu sou um trolha, só minha maceta, o ponteiro e o martelo. De tanto marrar na bicha, estava a ficar amarelo. Acabou-se o meu trabalho, sou um trolho a dobras feitas. Quanto a mim, ó minha bicha, vê lá se te endireitas. Eu sou um trolho, ponho tu uma rolha. Eu sou um trolho, só sei caminhar. Eu sou um trolho, ponho tu uma rolha. Pego na régua, vou te endireitar. Eu sou um trolho, ponho tu uma rolha. Eu sou um trolho, só sei caminhar. La vie est belle sur Arc-en-Ciel. Pois é, a vida é bela sur a Rádio Arc-en-Ciel. Então, e vamos escutar uma canção que tem por título A Festa dos Santos Populares. Como estamos quase a chegar ao São João, vamos escutar esta bonita música. Santos, as nossas bonitas canções. traga de volta esse amor, essa paixão. Deitei-me na cama vazia, tão triste, lembrando o teu rosto, o teu corpo, o meu. Será que no teu coração existe um pouco de paixão, um pouco do amor que me deste e não na dor. Procura em teu peito um sinal de amor. Não fiques brincando com um sentimento. Descobre felicidade, abandona essa saudade, e o nosso amor nascerá nesse momento. Não quero mais ficar só assim. Eu tenho tanto amor para te dar, até chorei quando pensei que voltavas para mim. Vem meu amor, junto de mim é o teu lugar. Não quero ouvir dizer que não me amas. Ora, 9 horas e 10 horas na nossa rádio Arco-Íris. Então eu vou passar agora aqui um fado ou dois, que é da nossa Diana Gili, e para as pessoas que gostam do fado, então eu vou passar aqui dois ou três fadinhos, e então vamos ouvir já o primeiro, que tem por título Ai Moraria. Ai, moraria da velha rua da Palma, onde um dia deixei presa a minha alma, por ter passado mesmo ao lado certo fadinho. Olhar trucista. Ai, moraria do homem do meu encanto, que me mentia, mas que eu adorava. dos roxinóis nos beirais, dos vestidos cor-de-rosa, dos pregões tradicionais. Ai, moraria das procissões a depois vimos de ouvir dois fados de Diana Gil. Então, se vocês depois quiserem ouvir mais um ou dois, podem telefonar para aqui, para a sua rádio, para o número do telefone 0238 83. Já nem sei bem o número da rádio, mas daqui a pouco darei. Então, e vamos continuar com as nossas músicas. E desta vez vai ser o imigrante. O imigrante, porque estamos a chegar ao fim de... Estamos a chegar já nas férias e muita gente já vai por aí abaixo em viagem para usar as suas fériasinhas e passar algumas festas lá embaixo. Ora, então aí vamos ouvir o Graciano Sagra, Bem Devagar, Imigrante. Vem devagar, por favor. Temos muito tempo para lá chegar. E depois, lá diz o velho ditado, mais vale um minuto na vida do que a vida num minuto. Passou-se no mês de agosto este drama tão cruel de um imigrante infeliz. Foi tanta a pouca sorte, na estrada encontrou a morte quando vinha ao seu país. Do trabalho veio a casa, preparou a sua mala e partira da Alemanha. Mas seu destino afinal acabou por ser fatal numa estrada em Espanha. Dizem aqueles que viram que ali é tão apressado a grande velocidade. Quando a notícia chegou seu Ora, pois é, não vale a pena correr, que a gente tem tempo de lá chegar, e mesmo para quem anda aqui nas estradas e a viajar e a fazer dos seus trabalhos, a conduzir pelos seus trabalhos, tenham muito, muito cuidado. Ora, então eu dizia que quem quisesse pedir mais uma música, que era só telefonar, e então vou dar o telefone, que agora já me lembro dele, e é o 02-38-43-48-00. Se quiser pedir uma música para o seu colega, para o seu amigo, pode o fazer, que a gente está aqui, é para isso. Então, e agora vamos começar, vamos continuar então com o nosso Toy. Mete a cerveja no congelador. Agora uma cervejinha com este tempo fresquinha, vai e vai bem, mas é preciso ter muito cuidado, beber com moderação. Então vamos ouvir o Toy. Sol a brilhar, faz-me sonhar. Ver-te na praia a sorrir, faz-me sentir. O sol a brilhar, é verdade que ele brilha bem. Eu vejo aqui na Velux, ele brilha muito bem. Não sei se vai dar muito calor fora, se não, mas ele está bem a brilhar. Quero viver. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. É o verão, é o calor, é a paixão, é o amor. É o verão a começar, o coração a palpitar. É a razão para te amar. E passamos o dia a curtir, esperando a luz do luar. Decidimos depois onde ir, porque a noite ainda vai começar. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Põe a cerveja no congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Uma vez mais e repetir que o corpo está a evoluir e já não dá para reprimir. Chega para cá, juntos vamos sentir. E a primeira volta já passou, está calor, vamos arrefecer. Se a cerveja ainda não congelou, aproveita e vamos beber. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Tira a cerveja do congelador e vai fazer amor. E vai fazer amor. Olha para ti, estás a gostar. Anda para aqui, a começar. Já te pedi para refrescar. Porque bebi sempre a pensar que é por ti que vou continuar.

Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombalho. Ora, 10 horas e 25 minutos aqui na Rádio Arco-Íris 96.2. Então tenho aqui uma dedicatória que é da parte de um colega de trabalho, que para Inês Sone da Silva, e estou pedindo para passar uma canção que é tem o título de Neira Azevedo, Cuidado. Então vamos escutar esta música. Aparecer, oh, oh, oh, oh. Se eu fosse você, eu não comemorava. Ora, então vimos de ouvir Nera Azevedo, que foi pedido da parte de um colega de trabalho para Enissone da Silva. E então vocês estão à escuta da Rádio Arco-Íris e continuamos então com a nossa música. E desta vez vai ser Sai da Vez da Minha Vida. Sai de ver na minha vida, é porque ele não estava contente. Vamos escutar. Em casa sozinho, esperava por ela. Já tarde chegava e dizia para mim: estive a trabalhar, não penses em nada. Estou muito cansada, só quero dormir. Cansado da vida, cansado de tudo. Perguntei para ela se tudo acabou. Ela respondeu, dizendo-me assim: eu gosto de alguém, mas não é de ti. Por ela enganar-me, pensei nessa hora. Senti-me trocado, sem fim embora. Sai, agora sai da minha vida, o que eu te peço. Ficar contigo mais um dia eu já não posso. Deitaste fora todo o amor que eu te dava. Sai, agora sai, não me procures nunca mais. Eu já não quero nem saber com quem tu vais. Estavas comigo, mas com outro me enganavas. Esperava por ela. Já tarde chegava e dizia para mim: estive a trabalhar, não penses em nada. Estou muito cansada, só quero dormir. Cansado da vida, cansado de tudo. Perguntei para ela se tudo acabou. Ela respondeu, dizendo-me assim: eu gosto de alguém, mas não é de ti. Por ela enganar-me, pensei nessa hora. Senti-me trocado, sem fim embora. Sai, agora sai da minha vida, o que eu te peço. Ficar contigo mais um dia eu já não posso. Deitaste fora todo o amor que eu te dava. Sai, agora sai, não me procures nunca mais. Eu já não quero nem saber com quem tu vais. Estavas comigo, mas com outro me enganavas. Agora sai, não me procures nunca mais. Eu já não quero nem saber com quem tu vais. Estavas comigo, mas com outro me enganavas. Então vimos de escutar Sai da Minha Vida. E então continuamos com a nossa música. E desta vez é mais um disco pedido da parte de Maria do Céu para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhecem, para todos os animadores, e não esquecendo Madame Pinheiro também, e todas as pessoas que estão a sofrer. Ora, então, vamos escutar a Ruta Marlene, Não Me Digas Adeus. O vento sopra a meu

nosso amor. Ora, e continuamos então com os nossos discos pedidos, e desta vez da parte de Madame Esperança, para todas as pessoas que a conhecem e para todos os doentinhos do mundo, e não esquecendo todos os animadores, e também não esquecendo o seu irmão e a sua esposa, que desejam-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir Nádia de Sameira, Jesus de Nazaré.

a Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. O dia que chegar, você vai ver. Isso que tem que acontecer pra nossa vida melhorar. E vamos cantar pra todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus. Deus, tudo vai mudar. Graças a Deus, o divórcio vai chegar. Ora, então continuamos com a nossa dedicatória. Desta vez é da parte da Glória, da nossa animatriz, de quartas-feiras das 14 às 16. E então ela pede para toda a sua família, para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que sofrem deste vírus e não só, e então, e não esquecendo, todos os animadores da Rádio Arcanciel. E da minha parte, o meu muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir a Nádia de Sameiro, Subi ao Monte.

Ora, então, e continuamos com as nossas dedicatórias, e desta vez é da parte de Maria Augusta, da Flori, para a sua família, para os seus filhos, para as suas filhas, que estejam todos bem de saúde, é o que ela deseja, e também não esquecendo os animadores, e da minha parte o meu muito obrigado, e que lhe desejo um ótimo dia, e também para todos os doentinhos do mundo que são estão de sofrer, e as pessoas que sofrem também deste vírus, que isto já está a ficar um bocadinho melhor, não é? E a gente já tem um bocadinho de liberdade, que pode andar sem máscara fora, mas se for um estabelecimento tem que a meter, ou um mercado tem que a meter também, porque senão é uma amanda de 135 euros. Façam muita atenção. Se vocês forem um mercado, ou um marché, ou isto, aquilo, tem que meter a máscara ainda. Então vamos continuar com uma música que vai ser o Nelson Ned, Domingo, que faz domingo à tarde. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Ora, 11 horas e 16 minutos. Então, e continuamos com as nossas dedicatórias. E desta vez é da parte de Jeremy, da família Mãe Moraes.

FM en couleur. En couleur. Continuamos então com a nossa música e desta vez a Graciano Sagra, Rumam, Rumarias de Portugal. Eu vou bailar, meu amor anda comigo, porque não há nada igual.

te esquecer. E assim fico mais perto de ti. Minha terra, minha aldeia e eu recordo. A família e os amigos são meu pranto. Quantas vezes tão sozinho por ti choro. Portugal, meu país. Aqui não sou, vou ver meu amor. É pra Portugal, é É para Portugal, a gente vai para Portugal. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. É sim, senhor, é Portugal e é para lá que eu vou. Eu daqui não sou, vou ver meu amor. É para Portugal, é para lá que eu vou, é para lá que eu vou. É para lá que a gente vai, sim, senhor. Ora então, e começamos. Temos 11 horas e 49 minutos e estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Então, e esta música que vou mandar aqui agora a seguir vai ser para Chatanoff Soluar, para o César Uga, para todos os meus amigos que me conhecem e para os meus amigos da caça, para o Sr. Fernando, o César, o Sr. José, o Sr. Francisco Reia, e para todas as pessoas que me conhecem, para todos que estiveram à escuta da Rádio Arco-Íris esta sexta-feira de manhã, dia 18 de junho de 2021. Então vamos ouvir o Rubem Aguiar, quem não come em casa vai comer fora. Em casa. Ora, pois então, são 11 horas e 53 minutos e estamos no fim da nossa emissão. E vou continuar com mais uma música, e é com esta música que eu vou acabar o meu programa. Ora, então, eu desejo-vos uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana, um bom domingo dos pais e boas festas para todos os pais, que eu também sou pai igualmente. E espero que vocês tivessem gostado da minha missão. E então eu já me vou despedir daqui e vamos ficar com mais esta canção, e então tem por título Porquê Meu Deus. E desejo-vos um ótimo fim de semana, tudo de bom, muita saúde, e cuidam bem de vocês. E então até sexta-feira próxima, se Deus quiser. Então vamos ouvir esta música e depois deixaremos com uma com a RTP Internacional. Desejo-vos um ótimo fim de semana e um bom domingo da festa dos pais, e para todos muita, muita saúde é o que desejo, e estarei cá então com vocês sexta-feira próxima. E vocês cuidam bem de vocês, façam muito cuidado e muita, muita saúde. Então vou-vos deixar com a RTP Internacional e estarei cá sexta-feira, se Deus quiser. Bom apetite a todos e até sexta-feira. Santarém e Beja. Évora, Lisboa e Faro, 22 de máxima. Viana do Castelo, Braga, Leiria e Porto Alegre, 21. Setúbal e Bragança, 20. Vila Real, Porto e Viseu, 19 graus de máxima. Cidade da Guarda, 16 graus. É a máxima em previsão. Num dia de chuva, até por vezes forte e acompanhada de granizo. Isto é que é uma primavera. Bem, o essencial da informação, depois o trânsito e a antena aberta também. Fique desse lado com a antena 1. Bom dia para si.